Primeiramente, DWN agradece o Supremo Deus que nos ajudou a realizar esse trabalho. E agradecer também ao guerreiro que nos protege no dia a dia, moro? Na nossa caminhada. E um salve para as quebradas. Aí, rapa, Jaguaré, São Domingos, São Remo, 1010, Vila Dalva, Morro do Querosene, Mandioquinha, João 23, Jardim de Abreu, Vila Iara, Jardim Arpoador, Vila Antônia, Maria Luísa, Baixada do Sapo, Ponta da Praia, Osasco e a nossa quebrada, Sapé. E aos grupos, Moroma, Facção Antissistema, Novo Projeto, Cronista das Ruas, Guerreiros do Gueto, Frontal, Golden Black, Elementos do Rap, Ideologia Fatal, Vocabulário das Ruas, Consciente do Rap, Rota de Colisão, Manos Urbanos, União Total, Afron, H2P, Questionário Periférico e Trama da Rima. Quero agradecer aos manos Billy, Marrom, Eric 12 e Sueli, Cheiroso, Bocão, Bidu, Diabolim, Chininha e Vadão. Família Souza, Finado Mauro, Buiu, Fio, Quinho, Michel, Preto, Manga e pra minha esposa Meire, que deu maior força aí na correria. E aqueles que não foram citados, DWN manda aquele salve com a sigla na batalha, moroma?